Eu vou contar um testemunho da Êxula. Vocês conheceram o testemunho do Mateus? Jesus quis levar o Mateus, sei por quê. Foi a exceção. Nós estamos sofrendo muito com isso. Tem ninguém aqui fingindo que não está sofrendo, não. Mas você sabia que Jesus já livrou o Odilon da morte com essa canção que eu vou cantar agora? O diabo apareceu para Êxula na janela e riu da cara dela. Ela botou essa música e começou a ministrar, a orar. Enquanto ela orava, um homem suicida pegou a contramão indo para a região dos lagos e veio na direção do carro do Odilon. O cara já estava morto dirigindo, ó. Ou querendo se matar. O carro indo, o motoqueiro buzinando do lado, mandando ele encostar, e o cara ia embora. Quando Deus falou pro Odilon colocar o cinto de segurança. Quando o Odilon colocou o cinto de segurança, ele deu de cara com o carro na subida, na contramão, de frente pra ele. E eles bateram de frente. Pá! Aquela marca enorme. Eu tenho foto com o Odilon com essa camisa ensanguentada. Na hora que ela cantava e soprou e o inimigo caiu, Deus falou com o Odilon, põe o cinto. Ele botou o cinto. Foi uma cena horrorosa. O moço morto. Mas nós trouxemos o Odilon para casa. Nós é ótimo, né? Aí estou na oração. Deixa eu te dizer uma coisa. Os meus tambores não estão guardados. Eu tava cansada. Eu tava sugada com a insistência de Dalila. Quem cortou minha trança fora não cortou dentro, não. Aí, pra quem gosta de trança fora, a gente põe uma trança fora. Nos cabelos, oh, meu irmão, olha aqui, dá uma olhada no tamanho do meu queijão aqui, ó.